chamado o Xai 6213. Afirmativo. 6213, meu ponto de espera, autorizado a linha de falar 10, 10900, grau 7. Passando o Victor Lima, que foi um chiado muito forte na frequência, foi o chat rádio. Melhorou 5/5. Quanto tempo você espera agora para a decolagem? Victor Lima, X-Ray. Confirma a alternativa? Consideração solo ao 39. forma que cabeceira na zero está funcionando em toda a sua extensão. Lima X-Ray, informa que a aeronave será colocada em mesmo perfil de saída, nível inferior e performance inferior. Aguarde mais 2 minutos na cabeceira. Salvador, para matar alguém, mas ela isolou. 067, escuta. Prossiga, gol 2067. Continua o taxi um pouco mais adiante, no ponto zero. Melhor taxial, gol 2067. Papatão Lima, que o Vivu prossegue na proa do rotatório. Reporta na vertical da mesa. Reporta lá na vertical da mesa, na rola, na proa, rolou, está reportado de ponto, não, no zero, tá? Ciente, Papa Lima, que o Vivu reporta na vertical da rotatória. Reporta lá. Vitor Lima, X-Ray, decolado 4 horas da decolagem, posição da 1-0, 0,30 graus de 9 nós. Alta para decolagem, 1-0, aproximadamente, chama para o táxi. Autorizou, chama para o táxi, o 4-4 no hotel. Deixa ali 6264, seu Lima, tem cabeceira no zero. A minha é uma tem cabeceira na 06264. Para o Lima, que ele falou. Deixa eu passar o Lima aqui, os outros a 10 de março, chamo para cancelamento. Tá, vamos lá. O Lima aqui, os outros, chamo na 10 de março para a puta base do zero. Na 6254, mantém a cabeceira. Na 6254, livre decolagem no zero, tomando a restrição de 3.000 pés, manterá a prova até 3.000 pés. Chama o controle em 19-35, livre decolagem no zero. 19-35, mantém a restrição da prova da pista até 3.000 pés, 19-35. Papa Tango Lima, que os voos continuam a aproximação, aguardando o decolagem de 0 no zero. Pedra, que usou. Sim, prossiga. Beleza, pista operador 60. Afirmo. Afirmo, o seu coordenado, autorizado Brasília, nível 360, via Pesulu 17, saída Arbó, transição Eletra. Decola da 10, curva direita, controle 1 na decimal 35, aciona 5540, coteja. Está autorizado para a nossa controle, fiz o Lula 97, decolando da 10 direita para as águas. Essa, 1935, confirmando aqui. Transponde 5540. Isso, transponde 5540. Então, vou no 867, portão. Planejamento correto, chama para pushback solamento. Obrigado. Azul 4463, pronto para ataque, CV de 9,5. 3 horas e 5 alterna, Salvador. Gente, 9,5 a bordo, altímetro 10 no passo, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 9,5, bom voo. Então, ponto de espera lá, torre 18,95, obrigado, 4,14. Obrigado, Salvador, 1,1, chama 7,8, vira direito, chama solo, 1,2,1,9. Copiamos os dois no hotel B, confirma o pátio. Cima aqui o Lu, táxi de Alfa, aqui o pátio 3. Zulu, Juliette Serra, autorizado Serra, Delta Lima, Oscar, no meu pé, escorredor Axé. Decola da 17, curva direita, controle 1 na decimal 35, aciona 0146, coteja. Azul 4463, aproximando-se do ponto de espera. Gente, azul 4463, mais um ponto de espera. Ponto de espera, 4463. Planejamento correto, operacionalmente chame torre 1985, bom voo. Decolagem, eu vou 2017. Azul, direto, autorizado. Acionamento 75, chama pronto para dar. Acho 4462, 4463, correção ali, mantém a captura no zero. Ali mantém no zero, 4463. Papapá, Zulu, Juliette, Serra, autorizado, táxi 75, reportando a Papapá, ingresso. Para o pushback de funcionamento. 3, livre decolagem 10, vem com 10 graus 8 nós. Azul, Juliette Serra, decolador 54, chama controle em 119 de sol 35. 1935, Serra, boa tarde. Tá, 3216, informação Quebec, autorização 370, conta aí. 16, saída prevista, mão, uma transição forte, aguarde cópia. Aguardando, nós já estamos totalmente prontos, a gente pode efetuar o pushback enquanto eu guardo a cópia. Autorizado, aguarde cópia no portão 4, são 3216. Então, autorizado que pode iniciar o pushback, aguardando o código 3216. quanto espera da 190 pronto. 22895. Opa, desculpa. Espera da 190 pronto. 132-16 ali, decola no 0, 21, 0 graus, 9 mais. Teve a lenda com a 32-16. Júlio, essa é a Júlia, essa é a estrada, até a baixa, checagem. Tem a Júlia, estamos no Lu, avistado, e o posto, para ser mostrado. Eu estou no 20 graus, 7 noite. Pode ver, Luz. Aeroporto à esquerda, controle 1, a decimal 35, aciona 0263, coteja. Avenida Direita, chama Solo, 1 no Zona Norte. Azul 2790, autorizado Lens Flies, nível 180, saída Momo, transição VATAP. Decola da 10, curva esquerda, controle 1 na decimal 35, aciona 5557, coteja. Autorizado então, nível 180 para Lens Flies, decola da 5910, saída Momo, transição VATAP, curva esquerda, frequência do controle 1935, qual é a chamada para o prospeccionamento? Marinho para o prospeccionamento. Inter, contato. Tá, 8, 7, 4, 0. Alfa Tango Tango, autorizado ingresso na pista 17, taxia até a Lima, chama na Lima. E mais um, viu? Boa noite, 67, boa tarde, boa tarde. Eu tenho o 1867 autorizado no momento. Boa noite, boa noite. Boa. Tango, tango, autorizado. localizado Conquista, uma centena, saída Arbó, transição Elefa, após DCT Opló, DCT Conquista. Decola da 10, curva à direita, controle 199.35, aciona 5527, coteja. Papa Mike Romeo Vitor, livre decolagem pistão no 7, verso 1, 2, 0 graus, 9, nós. 0, controle, 19-35. 19-35, graças, Vitor, até a próxima. Gente, a porta na papá. Deixa eu tirar então. Charlie Hotel, ingressa pista, segue até a cabeceira 35, porta na Lima, Vitor Charlie Hotel. Autorizado, aliás, decolar pistão no zero, vento 1 no 30 graus, 99. Bravo é Pátio, livrando o Pátio principal. É 395. 5 avistados, cheque trem, livre pouso, pistão no zero, vento 1 no 2, 0 graus, show no 0 nós. Faz travado, vento 1 no 5, livre pouso. Puxa, olha até o próximo para 4. Finalizando lá, uma centena, saída Momo, apoio DCT, decola da 1 no 0, curva à esquerda, controle 1 na destinal 35, aciona 5551, no coteja. Xané 6320, cheque trem, livre pouso, pistão no zero, vento 1 no 0, 0 graus, 1 no 0 nós. Passar travado, autorizado, 6320. Bom, na 315, livrou na escuta. Alfa é Potência da Juliette. Alfa Potência da Juliette, eu não sei. Vamos ver, tá 3205, informação ao meu 340, Guarulhos, Copia. Tá 3805, autorizado Guarulhos, nível 340, via Apesolou no 0, Piraí, DCT 1, Bade, Apesolou 44. Saída da EU, Linda Morte, já decola da 1 no 0, curva direita, controle 1 no 9, decimal 35, aciona 5572, coteja. 340, confirma, apresentou 10, e aí, um bag 44. Ótima saída, decola da 10 com a direita. 935, controle 572, 320. 790, decolagem 35, controle 1935. Chamada controle, 1935, 790. Juliette, temos uma, prossiga. Juliette, estamos 1, está autorizado para o Afonso 090, é o nível, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, na saída Lotá, após voa direto para ti, após direto. Aciona no transponder 5530, o controle 119, decimal 35, Juliette, estamos 1.